repente eu vi você. Foi algo especial que Deus deu pra nós, um sonho que não tem fim. Contigo perto de mim, todos os dias quero viver junto a ti, olhar em seus olhos com sentimento de amor. Quero gritar para o mundo que eu te amo. Vou dizer, eu te amo. Vou dizer, eu te quero. Vou dizer, preciso de você. Vou dizer, eu te amo. Vou dizer, eu te quero. Vou dizer, preciso de você. É, mano. Por mais dura que seja a sua postura, tá ligado? Quando o assunto é mulher, especialmente a mulher que você ama, tudo que você pensava, às vezes perde o sentido. É mais ou menos assim. Nega, não se entrega pra mulher dos pensamentos. Por mais que a ame, não demonstra sentimento. Casamento é mó tormento, loucura é várias perdas. Quem dizia nunca, a aliança tá na esquerda. Sossegado, apaixonado, fornecido sobrenome. Pros mano faz engano do amor que o consome. Vejo todo homem na espera do alcance daquele seu desejo de viver um bom romance. Avance no cuidado, passa frente com dois lances. Se o passo for errado, às vezes não tem segunda chance. Amance sua pressa, numa dessa vem seu sonho. De pele clara escura, de olho azul, verde ou castanho. Apoio minha senha e que venha sem demora. Então não perca tempo, fica atento na sua hora. Ah, se pudesse voltar no tempo, Senhor. Ah, se pudesse voltar no tempo, Senhor, teria tantas coisas pra mudar. Erros que cometi, tudo que não dei valor, só pensava em mim, perdão, quero me reparar. Não quero lamentar. Quantas vezes amei sem sequer ser amado, mas não reclamo. Quantas vezes me amaram, se decepcionaram, sonhos destruídos pelo engano. Sei que tem planos pra mim, por isso recorro a ti. Sei que age por inteiro, que eu aprenda a amar a quem me ama e a distinguir o amor verdadeiro. Sinto vazio aqui no peito, agora o que é que faço? Minha cara metade, minha alma gente soro unir. Ninguém tira ela do meu lado. Ela do meu lado. Que eu aprenda a dar valor pra ser valorizado. Que eu aprenda a dar valor, Senhor, pra ser valorizado. Ah, se pudesse voltar no tempo, Senhor. Ah, se pudesse voltar no tempo, Senhor. Todo dia espero encontrar alguém que possa fazer mudar. Voltar a acreditar no amor que prometeu o Senhor pra mim. Pra mim. Pra mim. Poderia dizer coisas que não iria acreditar. Mas agora fecho os olhos, faço uma oração. Peço para que o Senhor traga você aqui pra mim. Seu amor eu quero sim. Seu amor eu quero sim. Seu amor eu quero sim. Pra mim.